turbante na cabeça, o sol estrala lá no céu. Eu preciso de um gole d'água pra aliviar o que já é cruel. Não vejo sombra nenhuma aqui nesse martírio. Essa temperatura agora me causa delírio. Já perdi a direção, estou perdendo a consciência. O meu corpo está ficando fraco, a mente agora já não pensa. Ninguém me auxilia, estou sozinho nessa areia quente. Estou contando os minutos pra cair e ficar inconsciente. Eu busco um tesouro que não sei se vou encontrar. Me sinto mil vezes mais pesado, a visão começa a apagar. Daria tudo por um minuto de descanso. Embaixo de algum coqueiro já não estou mais aguentando. Começo a me arrepender dessa escolha que eu fiz. Já está me dando prejuízo, eu me culpo, pois foi eu quem quis. A visão distorcida me confunde mais. Não tenho nenhuma previsão de quando vou encontrar a minha paz. Já nem quero mais o ouro escondido naquela tumba. Esse mapa não faz sentido nesse lugar onde a cultura é nula. Onde estão os camelos que transportam os viajantes? Até agora não vi nenhum, isso pra mim é intrigante. Nada aqui tá sendo igual aos filmes que eu via pela TV. Acontece tudo ao contrário, aqui é só vendo pra crer. Talvez não faça mais sentido quando eu conseguir alcançar. Ou quando eu estiver voltando, alguém vai vir me saquear. Quando vem a sacola pesada, cheio de ouro e pedras raras, os seus olhos vão crescer e minha jornada vai estar terminada. Habituado ao deserto, miragens tenho, com instinto em alerto. Delírio lírico, meu ritual é secreto. Consigo mentalizar o oásis de perto. Na minha pele, queima o sol infernal. E minha essência, elevação espiritual. Nascente ao leste, que ruma o meu norte. Poente ao oeste, centralizado e forte. Estados de areia refletem meu olhar. Me transmuto a ela e faço se elevar. Mergulho como um mar fervente, a sensação, consequência da matéria, forma escorpião. Beduíno centenário, sigo na caravana. Domínio imaginário, séculos em semanas. A chama que emana, a mim um privilégio. Nas areias do tempo, te lanço um sortilégio. Sou jurado do deserto, da mente, entraste. É o inframundo, Cotards on the motherfucking track. O aspirante é escriba do faraó.